0632 autorizado, final ILS, procedimento. Cliente, reportaria estabilizada no ILS, 4432. Então, 3192, desse mantenha 2000. 2000, 3192. Oxaneamento 314, desse mantenha 3000. 3000, 6314, acionar. Obrigado, né, mantém o gol 649. Olha aí, mantém no 649. Pantanal 4710, solo 28, linha direita, 1219, solo. Direita, 1219, moto prática. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 4032, aguardando. Zero três dois, livre pouso, pista 10, 120 graus, 109. Livre pouso, limite com 10, 4032. 649, decola os 31, controle 1935. 1935, bom trabalho, 649. Aracaju, clear flight level 190. Go 677, departure runway 10, left turn, Puka, departure, Jammu. Transition departure control 119-35 and Skok 5425. Okay, sorry, but I would like to request that number 130, man. Roger, 130, so your departure is going to be Konji and the Skok 0263. 0263. Roger, and the departure control 119-35, and the confirm via Golf 677. Yes, sure. We'll be departure 10, with the left turn, for the departure at level of road 130, and departure at 1. that's all. Yes, sir, that's correct. Comrade, first set up and push. Where is my knife first place? The button is like to come up. Roger. Sol Salvador, 3P5241 para push acionamento, bate 3. 3P5241 no bate 3, está autorizado, chama táxi. Livre push, chama na táxi, 3P5241. Alto 4032, solo 33, direita 129, solo. Direita 19, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, azul 4032. 3192, livre o pouso, vento 120 graus, 8 nós. 6314 está estabilizado no localizador com o campo à vista. Tem um tráfego 1.300 pés abaixo da gente, é helicóptero? Logo à frente? Xana 6314, contra a espinalha torre 1186, a aeronave à frente já está uma milha da cabeceira, uma milha e meia da cabeceira. Ok, 18.6 é o Xana 6314. Salvador, Janela 6314 contigo, passando o externo. Gente, aguarde pista livre. Só escuta. Janela 6327 está pronto para pushback estacionamento. Gente, a janela 6327 aguarda para o acionar. Pode acionar na posição e chamar o possível pushback. Autorizado de acionamento, chamar para pushback 6327. 0 graus, 8 mais. Tira pouso na 10, 6314, acionamento. Vitor Mike Quebec, prossiga. Procedente de Cairo Lorenzo, acionado 0161, do Través de Vera Cruz, mantendo no 1500 pés via corredores, está com 07 a bordo. A gente mantém as duas visuais, reporte passando Paripe, Vitor Mike Quebec. Passará passando Paripe, Quebec. Solo Salvador para o táxi, o trip 5241, está com 51 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternativa é BH. Trip 5241, tem taxi autorizado via FAT 1. India e Alfa no ponto de espera da 90, chama a torre, 118612, altímetro 90 no 3. Pátio 3, taxiway Alfa, ponto de espera chama a torre, 118.6, trip 5241. Não, negativo, o trip 5241 não vai taxiar via pátio 3, vai ingressar no pátio 1 e vai ser na segunda à direita, via Índia, pro ponto de espera da 90. Ah, ok. Pátio 3 via Índia, ok? Para ponto de espera da 90. 3192 ingressa na Juliette, portão 10. Portão 10, 3192. 38, direito, 2191. Seria 219, 614, obrigado. Doutoral, Romeu Teórico. Pela linha do litoral, Romeu Teórico. Volume 49, Recife, agora 125, 1, alterna 33, decimal 25. Volume 49, Recife, 1251, alterna 3325, gol no 649. 251, a secundária? A secundária é 133, decimal 25. 3325, obrigado, bom domingo, 649. Tá. Dia November Alpha, autorizado voo local no meu pé. Corredor forte, afasta-se 2-0 milhas e retorna, decolando a 17 com curva esquerda. O controle em 119, decimal 35, transponder 0171. November Alpha 02 a bordo, para acionamento de táxi, chama a torre 118612. Alfa Vitor Juliette, autorizado voo local no meu pé. Decola da 17 com curva direita no axé, controle em 11935, transponder 0151. Ponto espera pronto, trip 5241 para a Torre Salvador. Ok, 5241 já ultrapassou o ponto de espera. Está autorizado completar o alinhamento e decolagem 120 graus 102. Ok, vai alinhar e decolar o trip 5241. 5241, consulta se poderia, após a decolagem, fazer a curva à direita, desconsiderando os 2.000 pés, mantendo 1.500 pelo litoral e após o través do farol da barra, reiniciar a subida. Porque assim que decolar, já chama logo o controle, ok? Porque dependendo do tráfego no momento, ele autoriza ou não. Assim que decolar, já está autorizado, chama o controle 1935 para instruções. Obrigado. Livre decolagem 130 graus, 629. Livre decolagem, trip 5241. November Alpha, livre acionamento, chame táxi. Prossiga, Juliette. Salvador, gol 1396, informação papá, boa tarde. Gol 1396, isso mantém o 050, na chegada à área, guarde ali a X-Ray, ajuste 90, 13, gol 396. 90, 13, X-Ray, descendo para o 050, 1396 na área. Controle Salvador, boa tarde, trip 5241, solicita a curva direita imediata, prosseguindo pelo litoral até a lateral do farol da Barra, a 1.500 pés. Afirmativo. Guilherme 327, taxa direita, Índia e Alfa, no ponto espera zona 0, chama a torre, 1-1-8-6-2, ativete na 0 no 3. E a Índia Alfa, ponto espera 118-6-6327. É 1-1-8-6-2. 6-1-1, não entendi. 18-6-6-327. Poder falar agora da 1-0. Chame torre 1186 para cruzamento de Herói no corredor Axé, no meu hotel hoje. Cliente, torre 118-6, arrumando o hotel hoje. Para ingresso de Interlagos, Victor Mike Quebec. Autorizado direto de Interlagos, com Victor Mike Quebec. Quebec. O meu hotel hoje, cara, está autorizado o cruzamento do campo, interceptação do o litoral via farol de Itapuã e depois farol da Barra, né, informe na vertical. Formará na vertical e cruzando o campo com o vetor. Tráfego já avistado, senhor? Ainda negativo, mas não tem outro tráfego no momento aqui evoluindo, pode fazer o cruzamento. Cliente, rumo até o boa tarde, 6327, está no ponto de espera da 1-0. Autorizado a linha manter, 6327. Autorizado a linha manter, 6327. Ele? Abraço, Ferraz. Ô, amigão, abração, quanto tempo, hein? Isso, abraço. Dado o reporte, pronto para a decolagem no ponto de espera, Gretchen. Acho que está autorizado o cruzamento no 1.500 pés e aguarde a transferência para o controle. 3, runway 10, altimeter 1013, Condor 076. Roger, Condor 076, descending track level 40 and proceeding via Bond's arrival, ILS X-ray, runway 10, QNH 1013. Gono 396, desse mantenha 2000, Gono 396. 2000, 396. Estamos ao com o campo, Victor Mike Quebec. Torre 118, decimal 6, Victor Mike Quebec. 86, grato, boa tarde. Salvador, boa tarde, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, possível. Próxima rotatória, senhor. Ok, prossiga para a final da 17, reporte Quebec. Passará, Quebec. Onde é o Oscar? Está atuando o cruzamento do campo. Afirmativo, Oscar. Está livre o cruzamento quando no farol de Itapuã torna a frequência do controle 19.135. Quando no farol de Itapuã, 19.35. Coxa, né? Avianca 6327, livre decolar, 130 graus, 8 nós. Livre decolar, 6327. Tracente da Quebec na escuta. 95729, isso mantém 050, sem identificação, chegada bom, aguarde a LS X-Ray, ajuste no 013, Web 5729. 050, 1093, bom, 5729 na escuta. Controle do Romeu Hotel Oscar, na vertical do farol de Itapuã, prossegue pelos corredor Axé. Romeu Hotel Oscar, desce agora para a altitude de mil pés, corredor Axé, após corredor Bonfim. É posto no farol da Barra, prosseguindo para o corredor Bonfim, Romeu Hotel Oscar. Cliente descendo para 1.000 pés no corredor Axé, reportará no farol da Barra, Romeu Hotel Oscar. Romeu Bravo Oscar, desce e mantenha 3.000. Descer para que nível, Romeu Bravo Oscar? Até 3.000, Romeu Bravo Oscar. 3.000, Oscar. Controle 6327, transfere. Xanay 6327, contato, submantenha 240, Tel da saída da El Leda, pós direto. Tel Leda. 6327, da El Leda. Deixa eu manter a posição. Romeu Bravo Oscar, reduza para 210 nós, Romeu Bravo Oscar. 210 Oscar. De Quebec, seu solo 50, qual pátio? Aqui, pro 4, tá ocupada na entrada, em livre esquerda, aqui em esquerda, faço 180 guarde para retorno à pista. De November Alpha, o primeiro November Alpha, o Vitor Juliette, confirmo. Vitor Juliette autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto. Autorizado, final, procedimento, voo 396. Reduza para 230 nós. 230, 5729. Romeu Bravo Oscar, desse mantenha 2.000. 2.000, Oscar. Tony 6327. Xanay 6327, prossiga. Possibilidade após Leda voar direto em Ilhéus? Após Leda direto em Ilhéus. O Xanay 6327. Grato, 6327. Deverá ser autorizado o ingresso, alinhar e manter. O Mike Quebec está autorizado o ingresso à direita, reporte livrando no Pátio 4. Reportará livrando, Quebec. Foram 396, complete final S, torre 1186. Completar 186, 396. O meu Bravo Oscar, autorizado final LS do procedimento. Oscar. Descend maintain 3,000 feet, corner 076. Change Quebec, frequency delivery. November Alpha, livre decolar, 120 graus, 109. Torre Salvador Gol, na 396, boa tarde. 396, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ok, aguardo, 396. Eu tô Axé, reporte passando o farol da barra. Irá pra seguir até que ponto? Pode repetir, por favor, controle. Alfabeto e LED. Não entendi, irá pra seguir até Veracruz e depois retornará? Alfabeto Juliette realiza toque arremetido em Valença, no depois regressa para Salvador. Gente. Romeu Teófilo, na vertical com farol da barra, ingressará no corredor bom. Gente, após o corredor bom, irá prosseguir para pouso em Salvador? Romeu Teófilo, decidirá após Paripe, talvez tente fazer um sobrevoo aqui na cidade de Candeias e formará para ingresso. Gente, na escuta em Paripe, Romeu Teófilo. Romeu Teófilo. Quebec Serra, visual nos corredores, reporte passando Paripe, mantendo 1.500 pés, quilo Quebec Serra. Após, prosseguir para Paripe após o corredor Veracruz, ok? Para evitar aí o final no Largo do Tanque, em Duna, aí, dos procedimentos LS. Gol, na 396. November Alpha decola aos 5-4, mantenha até a linha do litoral e depois curva esquerda para o cruzamento do campo, na minha escuta. A manter até a linha do litoral após o cruzamento do campo, na sua escuta, em November Alpha. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Agora a frequência 1251, alterno 33-125, chanel 6327. 251-33-25, muito obrigado, bom domingo. A pista aguardando o cruzamento. Paralela pista, aguardando cruzamento de November Alpha. Solo Salvador 3155, formação Quebec. 3155, tá pronto para cópia? Pronto, cópia. 3155, Guarulhos autorizado, 340, via Alper Zulu 44. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na Daelle da Eudes. Controle 1-1-9-3-5, transponder 5-4-2-3. Oi, observando o tráfego agora na pista, autoriza direto pro do corredor forte? Afirmativo, cruzamento já agora, já intercepta o litoral, já pode chamar o controle 1935, Índio November Alpha. 1935, até o regresso, November Alpha. 392, seu solo, 56, direito 219, solo. Direita 219, obrigado. Tá correto, ambra pushback, acionamento. Sim. Manda fit. And what's the pilot to Duna? Recovery of a final S approach, and descends 2,500. Roger, clear the S approach and descending 2,500, from the 076. 5729, vetor para sequenciamento, direita para o A240, desça e mantenha 4000, tiver falhas de comunicações, vou ir para Simbra na marcação.